faltou pra mentir. Ainda. Rasgando a cidade num SUV prata, eu recuso a chamada e o telefone toca. Eu te falei, tô na julgada e cê não acreditava. Subestimava e me pergunta qual vai ser agora. Sem bicicleta ou videogame, eu não saía do meu bairro. E mês passado eu viajei primeira vez pra fora. Eu sigo pensando na frente, ainda sou mesmo de sempre. O menorzinho determinado a mudar nossa história. Fazer dinheiro igual vingança. Deixando a burguesia branca aqui de cara torta. Juro, nunca foi pela fama. Cê sabe disso. E hoje as crianças veem nós que existem outras formas. Sigo exalando confiança. Por isso essas piranhas tudo hoje em dia me nota. Eu digo, vai menina, dança. Vai menina, dança. Num quarto de hotel por mais de 12 horas. Rasgando a cidade num SUV prata, eu recuso a chamada e o telefone toca. Eu te falei, tô na julgada e cê não acreditava. Subestimava e me pergunta qual vai ser agora. Rasgando a cidade num SUV prata, eu recuso a chamada e o telefone toca. Eu te falei, tô na julgada e cê não acreditava. Subestimava e me pergunta qual vai ser agora. E eu vou pra cima desde novo. Busca do tesouro, um visionário talentoso. Eu vim fazer a minha finança. Agora nós somos o fogo. Somos aluno, fim do poço e o povo ainda chama. E o menino da rua cês mostrando como expande. Ela me pede só uma chance de ser minha dona. Eu era quem, agora quem não conhece se espanta. De 0 a 100 eu corto a rua igual bala traçante. Rasgando a cidade num SUV prata, eu recuso a chamada e o telefone toca. Eu te falei, tô na julgada e cê não acreditava. Subestimava e me pergunta qual vai ser agora. Rasgando a cidade num SUV prata, eu recuso a chamada e o telefone toca. Eu te falei, tô na julgada e cê não acreditava. Subestimava e me pergunta qual vai ser agora. Favela ainda nem venceu, favela só empata, porra. Tamo empatando, buscando a